Querido Pai Celestial, neste momento eu venho a Ti em oração, trazendo todas as minhas preocupações e ansiedades. Ajuda-me a lembrar das Tuas palavras em Mateus 6, dos versículos 25 a 27, onde nos dizes para não nos preocuparmos com a nossa vida, com o que comer ou beber, ou com o que vestir. Ensina-me a confiar em Ti, sabendo que a vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas. Assim como Tu cuidas das aves do céu, que não semeiam nem colhem, mas são sustentadas por Ti, ajuda-me a acreditar que sou ainda de maior valor para Ti. Lembra-me que a preocupação não pode acrescentar uma hora sequer à minha vida, mas que confiar em Ti traz paz e segurança. Pai, entrego nas Tuas mãos todas as minhas ansiedades e medos. Que eu possa descansar na Tua providência e cuidado, sabendo que Tu és fiel e cuidas de cada detalhe da minha vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.